acontece como eu espero. Nem mesmo o que faço é o que eu quero. São tantas as lutas e quedas no meu caminhar. Mas eu acredito em mim e creio que Deus também. E sei que Ele espera que eu siga além, pra frente, pois tenho a sua unção. Unção de vencedor, vitória diante da dor. Sou protegido pela fé, sou sustentado pela oração, pois Cristo é quem me põe de pé. O meu alvo é a salvação, eu já tomei a decisão. Nada pode me parar, nada vai me derrubar. Sempre vou acreditar no seu poder. E quando caio, me apego em Cristo, nele me morro e mereci. Eu acredito na minha unção, sou um soldado com as armas de Cristo nas mãos. Pra uma missão, designado vencer potestades sem principados. Tenho armadura pros dias maus, me cinge a verdade, o valor principal. O meu calçado é da justiça, o evangelho da paz é a minha premissa. Tenho comigo o escudo da fé, que me protege contra o que vier. Às vezes no vale, às vezes no topo, na calmaria ou no sufoco. Às vezes com muito, às vezes com pouco. Meu porto é Jesus, nesse mundo louco. Esse mundo louco. São de vencer.